Se tua vida é um canto de dor e de pranto, e já não tens fé, tudo parece perdido, pois nada tem sido como você quer. Talvez alguém tenha dito que é teu destino e não dá pra mudar. Recuse esta palavra. Conheço um amigo que vai te ajudar. A essência de Deus é o amor. Ele já contemplou nossa dor. Com amor verdadeiro, enviou o Cordeiro pra nos consolar. Se o nome de Cristo clamar, e o destino ele pode mudar. Se a dor te entristece, milagre acontece se o seu nome chama. Talvez alguém tenha dito que é teu destino e não dá pra mudar. Recuse esta palavra. Conheço um amigo que vai te ajudar. A essência de Deus é o amor. Ele já contemplou nossa dor. Com amor verdadeiro, enviou o Cordeiro pra nos consolar. Se o nome de Cristo clamar, teu destino ele pode mudar. Se a dor te entristece, o milagre acontece se o seu nome chamar.